pensar por vir aqui, vou subestimar. Cultura hip hop, coisa muito forte, não dá pra parar. Quanto mais eu falo, mais dá vontade de pensar, de rimar, de muita boca calar. De pessoas que se acham intelectuais, mas a verdade não passa de verdadeiros marginais. Egoístas arbitrários, estelionatários, assassinos da humildade, formadores de presidiários, usando toda a sua influência pro mal. Então não se confunda inteligência com excesso de informação. De que adianta tanta informação na cachola, se na rua muita criança chora, chora, chora, que chora, que chora, sem parar. Vivo num país escravo onde isso vai parar. Ditadura dita mole, mole nunca me enganou. Moro num país barato e muito opressor. É só você parar, é só você pensar, é só você olhar que os fatos vão lhe mostrar. Qual a cultura que revoluciona? Hip hop. Qual a cultura que te emociona? Hip hop. Hip hop é cultura, rap é revolução. Através da palavra, através da palavra, através da palavra. Oxi, oxi, oxi. Eu digo oxi, eu digo oxi, oxi. Oxi, oxi, oxi. Eu digo oxi, eu digo oxi, oxi. Nordestino de fé, sangue bom na veia. Hip hop, cultura que incendeia. Uma chama, difícil de apagar. Tome cuidado, você pode se queimar. Sempre honramos nossa história, mesmo que não seja de glória. Pois no meio da malandragem, vamos sobrevivendo. Sempre atentos ao que vai acontecer. Não esperamos por tempo ruim, sabemos nos proteger da polícia ou da corrupção. Nordeste está pedindo socorro, se liga, irmãos. Pobre nordestino pela própria natureza, infelizmente é a real tristeza. E na batida que apavora com formação nas ruas, faz parte da minha história e também da sua. Moramos na esquina do Brasil, aonde o vento faz a curva e o diabo sumiu. Não sou virgulino, mas admiro Lampião, cabra da peste nordestino, verdadeiro rei do sertão. Juntamos ritmo e poesia, seguimos em frente, porque quem se prepara hoje sempre espera o amanhã. E o poder de fogo na balada então vai tomar sua mente, feito um furacão. É, feito um furacão. É rima de irmão. Oxi, oxi, oxi. Eu digo oxi, eu digo oxi, oxi. Oxi, oxi, oxi. Eu digo oxi, eu digo oxi, oxi. Você que criticou o nosso movimento, que quer ganhar um troco com o meu talento, me subestimou, pensou que nunca iria chegar. Pois estou aqui pra lhe mostrar. Dentro Bronx é meu nome, agregados minha família. Não se esconda, não baixe a cabeça, pois está na mira. A vida é um jogo, ganhar ou perder. Nessa cara e coroa quem dançou foi você. Quando se chega no fundo do poço, pra voltar é difícil. Quando se quer, quando se pode, nada é impossível. Há um tempo atrás, precisei de você. Virasse as costas, fizesse de doido, o que é que eu posso fazer? Se você soubesse como não foi fácil enfrentar a própria mente pra sair do buraco. Muitos obstáculos enfrentei, sei que muitos vou enfrentar. Mas não vai ser seu pessimismo o que vai me atrapalhar. Oxi, oxi, oxi. Eu digo oxi, eu digo oxi, oxi. Oxi, oxi, oxi. Eu digo oxi, eu digo oxi, oxi. Falar de democracia é muito bonito, quando não é você que está morrendo de fome. Fudido. Esperar alguma coisa das autoridades não é bem o que vem propor a nossa comunidade. Chega de tanta enrolação, chega de besteira. Procurar informação é a única maneira de encontrar uma solução para essa miséria. Vamos esperar pela paz, vou lutar por ela. Não me interprete por essas linhas como um violento. Eu admiro a paz só na falta de respeito e o descaso dos políticos com nosso povo. Sempre brincaram com vidas como se fosse um jogo. Oxi, oxi, oxi. Eu digo oxi, eu digo oxi, oxi. Oxi, oxi, oxi. Eu digo oxi, eu digo oxi, oxi. Oxi, oxi. Eu digo oxi, eu digo oxi, oxi. Oxi, oxi, oxi. Eu digo oxi, eu digo oxi, oxi. Sou nordestino e não vou mudar. Quem quiser pode se incomodar. Oxi, oxi.